Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição de Falar de Memória. Hoje, dia 4 de junho, recordamos um episódio que aconteceu já lá vão 26 anos. Falo do massacre de Tiananmen. 4 de junho de 1989 foi o culminar da onda de protestos estudantis que na primavera e verão daquele ano varreram Pequim. Pedia-se democracia. Era um apelo que também teve ecos aqui em Macau, João. Exatamente, foram tempos interessantes porque a China já estava em pleno processo de modernização e, entretanto, surge uma coisa que foi completamente inesperada, que foi a subida de Gorbachev ao poder na União Soviética, a implementação da perestroika e do glasnost, da reestruturação, da abertura e, portanto, a indicação dada por Moscovo a Pequim para seguir esse caminho. E o caminho era da liberalização económica e liberalização política, porque entendia-se, esse é o ponto de vista, nomeadamente americano, que não há possibilidade de desenvolvimento económico sem abertura política. É uma ideia que os americanos deixam bem clara para onde vão. Exatamente. Ora, portanto, e de maneira que a China confronta-se com esse gravíssimo problema. Nessa altura, sobe ao poder o primeiro-ministro Zhao Ziyang, a quem Deng Xiaoping encarrega de ser o grande timoneiro da modernização chinesa. Zhao Ziyang, que é fortemente criticado, ele está sob pressão dos que temem uma evolução do curso da China. Portanto, nomeadamente, avisavam para a possibilidade dos índices de inflação serem de tal ordem que podiam pôr em risco a sobrevivência do próprio país. Zhao Ziyang e a sua equipa de jovens tecnocratas faz ouvidos moucos a essas vozes do passado e avança e tem sucesso na sua política de modernização. Ora, embalado por isto, ele e as correntes que o apoiavam, tanto civis como militares, estão convencidas que, de facto, a certa altura do desenvolvimento económico se confronta com a necessidade de uma abertura política e, portanto, avançam por aí. E é isso que produz Tiananmen, porque depois o buró político do Comitê Central está dividido e empatado. E, portanto, a única solução é lançar as massas na rua e depois ver-se quem ganha. E foi isso que aconteceu. Os estudantes vêm para a rua, ocupam Tiananmen e aqueles dias são dias de grande expectativa, mesmo aqui em Macau. E está, curiosamente, está tudo em Macau, está tudo convencido que a facção do Zhao Ziyang iria vencer. Portanto, estão-se aqui alguns casos curiosos, nomeadamente o jornal O Moon, cujos dirigentes vêm para a rua fazer a autocrítica e pronunciar-se pela democracia, e outras figuras de relevo aqui de Macau. Consagrados patriotas. Exatamente. E que não deixavam de ser patriotas por isso, mas enfim, e de maneira que subitamente, e foi mesmo subitamente, embora se prevesse que qualquer coisa se daria, portanto tinha que haver um golpe dramático naquela situação, porque todas as televisões, todas as agências estrangeiras, estava tudo em Pequim a cobrir Tiananmen, nomeadamente a CNN, que faz uma cobertura direta e integral de todos aqueles acontecimentos. E de maneira que subitamente a tropa sai para a rua e há o chamado massacre de Tiananmen. Isto também porque ainda faltavam alguns componentes à modernização da China, nomeadamente a modernização das suas forças de segurança, porque a intervenção contra os estudantes em Tiananmen é feita através de corpos de exército que avançam sobre Tiananmen e não pela polícia, que não estava preparada para atuar sobre grandes multidões. Alguns também se recusaram. E alguns também se recusaram, naturalmente, como eu disse antes. Portanto, a questão não era uma questão unicamente civil, era uma questão civil e militar. Havia regimentos e unidades e exércitos que estavam de um lado e outros que estavam do outro. Uma grande divisão. É, uma grande divisão. E depois, claro, a seguir a isso, houve o movimento de retificação, como eles dizem, e foram sendo mudados os comandos em vários sítios. E também aqui em Macau foi interessante ver-se que depois todas essas forças que se pronunciavam pela democracia e a favor dos estudantes depois vieram dizer que afinal estavam enganadas e não sei o quê. É natural porque, de facto, como eu disse, toda a gente aqui, e refiro-me à comunidade chinesa, esperava que Cao Ziyang acabasse por vencer a batalha. Claro que a intervenção decisiva foi a de Deng Xiaoping, quando se coloca ao lado do primeiro, e apoia o primeiro-ministro Li Peng, e portanto as forças que eram contra a democratização do país. Na altura o mundo mudou bastante, uns tempos antes tinha havido a perestroika e uns meses depois de Tiananmen houve a queda do Muro de Berlim, mas a China não mudou na altura. Podemos dedicar a um exercício de especulação e pensar o que é que seria a China se o massacre de Tiananmen não tivesse acontecido. Bom, eu não diria que a China não mudou. A China mudou também, porque antes... Mas não no sentido, sim, claro, de que, não no sentido das mudanças que eram pedidas pelos estudantes. Na União Soviética, e aliás, portanto, já se perfilava o caos político que seria a União Soviética, com a desintegração do país em várias repúblicas, e, portanto, os chineses tiveram isso como lição. E foi essa a razão que fez com que a facção conservadora ganhasse claramente e conseguisse ganhar também o apoio da população e dos dirigentes. De qualquer maneira, eu creio que se a China tivesse enveredado pela mesma senda da União Soviética, o destino seria muito semelhante e a China regrediria, porque voltar-se-ia outra vez, como foi nos tempos da República Chinesa, a divisão do país, a ascensão de líderes provinciais, a secessão aqui da província de Guangdong, costuma marchar independente quando a China navega no caos, e portanto seria. Quanto a Macau, creio que não haveria. Macau e Hong Kong não haveria nenhuma diferença, a não ser provavelmente um adiamento do regresso à mãe-pátria dos dois territórios, devido, enfim, a essa confusão que se instalaria a seguir a Tiananmen na China. Assim se imaginaria o que aconteceria em Macau caso não tivesse havido o massacre de Tiananmen, mas aconteceu, foi há 26 anos, assim recordamos esse importante episódio na história moderna da China. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado. Thank you.